sombra da morte, no ventre da escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurar minha mão. E logo se fez plena luz e uma voz murmurou: vinde a mim, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Por que não há paz sobre a terra, Senhor? Que o ódio e a guerra sufocam o amor. O mundo esqueceu que eu sou filho de Deus. E um dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos clamei: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Senhor, e o ódio e a guerra sufocam o amor. O mundo esqueceu que eu sou filho de Deus. E um dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos clamei: sou Jesus, vinde a mim, sou Jesus.